controle de identificação, deixa para o 220-50, vou direto zona, aguardo o retorno para o final do telefone. Ajusta 72, deixa o 2 e ajuste 0,3. Retoração para o final de telecatrística 1,7. Mantenha a cura 060, seu limite será radial 3, 4,0 em Salvador, reforço para o 2. 0062, contato curva à direita na proa 070, suporte de volta aqui com 7, eu quero buscar o controlamento de ônibus. Para presente, com a Mercedes, que é cancelada 0224, depois de troca de conta. 8, e até a curva direita na proa 07. 224, até a minha identificação. Operação para finalizar a pista 107. Eu vou agora esquerda na proa 077, pelo estadual 370 de Salvador, reporta para a descida. Recebendo mais uma proa, deixa eu pegar um sinal de umas 5 milhas, da pressão no centro. Afirmo, cobrança até 2.6, volta por causa de essas telas e procede de volta. Seja à direita, nossa proa 090, passando 2.84, o voo ficará a 7 milhas no final do ano. Passeio 2.4, se a minha sessão cancelar 0.25, eu quero que me dê acesso. Aguarde então o outro setor para o meu momento de sucesso. Completa o à direita na prova 3-0, a pista 1-7 ficará a 5 minutos. Boa noite, passaria do 2324. Afinal da lança. Passaria do 2324, utilizado por